Nana, mostra a Deus a sua crença. Ele faz que você vença, logo vai te amparar. E se for justo comigo, com você também será. Só que nana, nana, nana, é preciso confiar. Ei, nana, só gostaria que você não se pegasse triste, não. Nem quando se lembrasse que uma vez foste rainha, ao menos por um dia, na festa da escola. Cheia de vontade, de vida e juventude, mostrando seus encantos, distribuindo sonhos. Vagabundo desejando a mina que não dava boi. Respeito era de lei, nossa amizade foi além. Tinha que ser o cara certo, assim você falava. Na vila o conselho ia na frente com a rapa. Firmeza nos bailes, em tudo se pá. Não sei se te machuca, mas tenho que falar. E falar da vida não é fácil. É embaçado de mulher, pra se chegar no resultado. O mundo ensina, eu sei. Cada um na sua, conselhos, julgamentos, só serve a quem arruma. Mas te vi meio assim, sei lá, um tanto mal. Nisso pude deduzir que você não tá legal. O tempo foi te abatendo, depois daquele cara que te abandonou de 4 meses, grávida. Foi infeliz na escolha, tá limpo, malan cheio de pose. Das ideias deu sumiço, mas já era. Cê superou essa fita, carente na sequência. Outro canalha deu em cima e desprezava Sara, e te deixou perdida. Em pouco tempo foi embora, nasceu a Tamires. Você foi guerreira, pra mim não foi surpresa. Trabalhando e cuidando das duas, firmeza. Longe da escola, longe das amigas, e o pior de tudo, longe da família. Apoio só da mãe, que de vez em quando desce lá no seu barraco. Mãe é mãe, passa um pano, diz que a falta de um parceiro balança o coração, e assim vira presa fácil pra canalha de plantão. Nana, mostra a Deus a sua crença. Ele faz que você vença, logo vai te amparar. Te amparar. E se for justo comigo, yeah, você também será. Só que nana, nana, nana, nana, é preciso confiar. Pessoas são assim, sempre vão existir falha. Sabe, nana, tudo é experiência. Baladas inúmeras, festas, brilho de volta pra casa. O vazio, difícil de sair desse círculo alegre. Por fora um sorriso, por dentro abismo, desamor, loucura. Ninguém se compromete. A nossa vaidade e soberba não tem breque. Eu vi a Sandrinha, mudou completamente. Só anda bem louca, na noite é quente. Você vive falando que vai se prostituir, e o exemplo dela diz que não é por aí. Cadê a nana de fé, de coração guerreiro? O corpo é seu, pra mim dá no mesmo. Pois corta o coração se ao passar na avenida, e de relance te vê lá na esquina. O que ao mesmo tempo nos faz pensar na vida. Quanta gente sofrendo, é. Quem é que liga? Sei que na real ser mãe solteira não é fácil. Tem momentos que mil dramas atacam o raciocínio. Ninguém quer ser sozinho aí pelos caminhos. Ainda bem que filhos preenchem esse vazio. Aquele domingo, sentadas no tapete, você e as meninas tomando um sorvete. Se o problema é o dinheiro, dinheiro é solução. Aí fica bem perto da antiga profissão. Nana, mostra a Deus a sua crença. Ele faz que você vença, logo vai te amparar. Te amparar. Com 20 e poucos anos, não é tarde. Levanta essa cabeça e tenha paciência. Doméstica prendada desde os 14 anos, viu na casas de família a semi-escravidão. Com a vontade louca de jogar tudo pro alto, o diabo veste Prada, a patroa um pé no saco. Tem quem não entenda, além do trampo tem sua vida. Uma delas disse um dia que se dane suas filhas. Quando a Sara precisava de remédios e de sandálias novas para entrar para o colégio, chorou porque a Tamires te pediu uma boneca. Pro comercial que passa toda hora, o quarto aniversário tá chegando sem festa. O pai dela tá pagando de fodão lá na quebra. Não quer ver a menina, nem trinca nada não. atrás do Ray-Ban, cadê os olhos do negrão? A vida continua e a mina da favela recebe mil calúnias, mas deixa pouca goela pra mostrar pra Zé Povinho que tem língua sobrando. Deixa eles falar, ninguém tá te ajudando. Aquela colega foi te ver outro dia, te trouxe perfuminhos, ensinou simpatias, feitiços, mandingas, mas nem ela evolui. Comenta da sua vida pra todo mundo, é ruim. Veja o que é bom, se não saia de avoada. Peça ao Criador pra iluminar a sua estrada, pois a solidão é trevas e na escuridão você fica bem perto de segunda intenção. É o seguinte, ei Nana, seja quem te ama, não liga pra uma coja que tá te julgando. De pé, parceira, vamos que vamos. A caminhada é longa, mas a vida recompensa. Nana, mostra a Deus a sua crença. Ele faz que você...